bem-vindos, soldados! Estamos aqui para mais um Battlefront Report, o seu podcast quinzenal, falando um pouquinho aí sobre o jogo Star Wars Battlefront. E claro, evidentemente, hoje nós estamos aqui para falar dessa DLC Estrela da Morte. Hoje eu estou aqui com ele, Darth Thor. Olá, amigo, tudo bem? Comigo tudo ótimo. E também estamos aqui com ele, Conde. Olá, condes e condessas. Bom, vamos lá? Vocês estão preparados para falar dessa DLC Death Star? Sim, bora lá. Roger, roger. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Vem cá, olha só, vamos lá. Vamos começar pelo modo novo, Battle Station. O objetivo da primeira fase é você destruir lá o Star Destroyer, né? Sim. Como rebelde é. É, como rebelde é, e como imperial você simplesmente tenta impedir isso, que é quase impossível, né? É. É muito fácil destruir o Star Destroyer. Muito. É basicamente uma primeira fase de derrota quase sempre pro Império. Uhum. Mas assim, eu acho até muito positivo isso, tá? Eu acho até muito positivo isso, porque nesse DLC tem muita fase no espaço, né? Tem muita fase, tem muito... Na rotação de mapas, tem muito mapa no espaço, né? E a segunda fase é pelo menos um modo ali de patrulha, né? De você como Stormtrooper ou soldado da Aliança Rebelde, né? É infantaria contra infantaria. Contra infantaria. Achei legal até a animação da destruição do Star Destroyer, não sei vocês, é simples, né? Achei legal. Assim, é legal, só que eu achei que não era assim, não era necessário, eles colocaram só uma cutscene lá. E, assim, cutscene no meio do jogo, eu acho isso muito... Eles não aproveitam 100% do jogo, né? Mas tá ali pra, sei lá, exemplificar, é pra deixar mais bonitinho. Uhum. Assim como nos outros modos, né? Por exemplo, do ataque dos Walkers, aí aparece lá a nave saindo ou sendo destruída ou não, né? É, a diferença é que os outros tem no final, né, do modo. Esse aqui tem no final das cada fases. Etapa. É. Da segunda fase tem alguma animaçãozinha? A segunda fase, no início, é no, né? Final. No início e no final. É, exatamente. Que a nave desce com a tropa da Aliança e depois ela sai. Ah, é verdade. Verdade mesmo. Aí. Eu gosto bastante dessa segunda fase, mas confesso que até agora... E olha, eu jogo muito, cara, eu jogo muito. É, na verdade, estou há 2 dias sem jogar, quase entrando pro SWBAA, é o Alcoólicos Anônimos de Star Wars Battlefront, né? Estou quase entrando pra esse grupo. Mas eu jogo muito, cara, e até agora eu não consegui jogar com R2-D2. É complicado, muita gente em cima do R2. Tem uma estratégia básica pra tipo, poder usar o R2-D2, mas tem que ser bem rápido, porque senão outro parceiro teu pode pegar no R2-D2. O que eu uso, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei até feliz porque eu usei o R2-D2, foi também o seguinte, tava todo mundo sem... Eu tava com o escudo e com a mochila jato. E o nosso objetivo... O Império, né? O Império, ele fica... O respawn dele é bem perto do R2-D2 e o nosso é bem longe. Sim. Então, eu fui correndo pelo corredor, porque a DICE, ela já faz um mapa extremamente grande, assim. Não sei se existe essa ligação, essa... Enfim, grande pra caramba, né? Digamos, grande pra caramba. Agora, imagina esse mesmo mapa gigante, só que como dentro de uma estrutura. Então, praticamente, a segunda etapa, né? Que é o mapa novo, os mapas novos... Mostra isso, a estrutura dentro da Star Destroyer imensa, né? Com escala de um mapa gigante do jogo. E tu tem vários corredores pra te poder seguir sem ser visto, sem ser pego. Ou tu pode entrar num corredor que tá cheio de Stormtrooper. Pode morrer lá, né? Aí o lance é tu pegar o corredor vazio. Feito isso, chegou no R2-D2, ativa a tua mochilinha jato pra chegar mais perto dele, ativa o teu escudo, entra no R2-D2 e pronto. complicado mesmo, né? Complicado. Você conseguir controlar o R2-D2. Tu já controlou, né? E Deathtor. Sim, sim. Foi a primeira partida também que eu joguei com a Aliança Rebelde. A gente fica muito confuso porque não tem por onde ir, não tem um caminho pra te seguir. Exatamente. São várias portas pra tudo quanto é lado e às vezes você volta, às vezes vai pro caminho errado, né? E vai... Dá volta em círculo. É, muito confuso. Eu até gostei dessa coisa de ser confuso lá dentro da Estrela da Morte, cara. É, porque é muito corredor, né? É, exatamente. Objetivo da terceira fase. Você simplesmente destrói a Estrela da Morte numa Trench Run feita exclusivamente pro Império vencer. Porque, porra, é difícil pra cacete, cara. É. Alguns caras até conseguem, né? Porque é complicado, de repente, naquela Trench Run maluca ali, né? Na briga de trincheira ali das naves na Estrela da Morte, tem uma parte que você simplesmente tem que fazer uma curva brusca pra caramba. É, tem que descer, subir. Imagina isso no computador que a gente controla no mouse. A nave, só dá pra controlar no mouse. Tudo depende do costume da pessoa, né? Mas assim, se a primeira fase é feita pro Império perder, essa terceira fase é feita pro Império vencer. Isso é mais curioso, né? Uhum. Uma das coisas legais também que eu vi, que eu percebi depois de um tempo nesse modo Battle Station. Se uma pessoa abandonar no meio da segunda fase, sei lá, por exemplo, ela perde os pontos da primeira fase, né? Eu demorei pra perceber isso. Eu não tinha percebido ainda. Nem eu. A gente vai até o final, né? É. Vai ter que ir até o final pra ganhar os pontos ali, né? Ganhar as mortes e tudo mais, o dinheiro daquela fase ali, daquele modo todo. Eu percebi isso porque as mortes que eu faço na primeira fase, elas continuam na segunda e na terceira fase. Por isso que eu percebi essa coisa. Senão, uhum, eu também estaria fora do meu radar esses negócios. Nos outros modos simples, né? A Star Wars Battlefront segue o mesmo sistema de pontuação do Battlefield 4, 3, que, tipo, como é um modo online muito extenso, muito tempo, chega a passar horas jogando pra te vencer. Tipo assim, no Battlefield 4, se tu sair do jogo da meia partida, no meio da partida, tu não perde teus pontos. Tu fica com teus pontos acumulados, né? E vai acumulando ao vivo lá no status do jogo. E inclusive até eu não sabia disso porque eu acreditava que ia ser um modo de pontuação comum, né? Uma coisa aqui que eu tenho pra falar sobre esse modo, eu não sei se vocês acharam isso, mas eu achei que poderia ser um pouco, assim, melhor, porque, poxa, eles adicionaram algumas naves que você não pode utilizar. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Não, cara, isso é horrível, mano. Pra quê? Eu não entendi isso, pra cara. Pra que isso, eu não velho? Entendi. Outra coisa também é que, eles são três Star Destroyers imperiais. Poxa, por que eu não podia destruir os três? Sei lá, acho que seria... Ali na primeira fase, na, né? Primeira fase. É, exatamente. Aparecem três Star Destroyers e você só destrói um. No Battlefield, nos Battlefields 1, no Battlefield já, nos Battlefront 1, 2 e tal, tu tinha que destruir praticamente os três, né? Três Star Destroyers. É. E tu, como Imperial, tinha que destruir as naves do Aliança Rebelde lá. Da Aliança Rebelde. E isso te dava muito mais tempo de jogo, né? É, então, eles queriam fazer um modo grande, mas sei lá. O Rodrigo falou que na primeira fase eles dão vantagem, né? Dá vantagem pros rebeldes serem. Uhum. Se fosse os três Star Destroyers pra gente destruir. Aí daria vantagem pros Imperiais. É, daria vantagem pros Imperiais. Depende. Eles teriam que diminuir o life, digamos assim, né? Entre aspas, do Star Destroyer. E pôr mais tempo também, né? E pôr um pouco mais de tempo também. É, seria legal se fossem os três ao mesmo tempo, cara. Seria muito da hora. Porque a batalha seria mais extensa, entendeu? Eles podiam adicionar mais jogadores. Poderia ser só um modo de jogo isso, cara, né? É, um modo separado depois. As naves que estão no modo ali, você não utiliza, é uma B-Wing, né? E exato. Também tem algumas Y-Wings que aparecem. Y-Wings, tem os bombardeiros imperiais. E os defensores, tá? Que eram Legends, agora eu acho que viraram... Agora eles são canônicos, né? Porque foram adicionados ao jogo. A gente nunca vai saber. Vindo de Star Wars Battlefront, a gente nunca vai saber direito isso, não. Vou mostrar a eles a verdadeira natureza da força. novas personalizações que vieram com o DLC. Vocês acharam legal as roupinhas lá? Infelizmente é lá pro level 70 e poucos, 90 e poucos, né? Quer dizer, 90 e pouco não, 90. Eu achei da hora. Uma coisa que tá dando o que falar é os Stormtroopers agora não conseguem, né? Não podem mais ficar andando sem capacete. Eu acho que isso é totalmente ok. Stormtrooper usa capacete. Nós vimos no episódio 7 que se Stormtrooper tirar capacete, ele vai tomar um pedala robinho. No mínimo. No mínimo. Então, cara... Ai, eu quero usar o capacete. Eu quero usar meu personagem sem capacete. Não sei o que. Porra, para de chorar, cara. Stormtrooper tem que usar capacete. É, no... quando se foi falar... lançado, eu achava isso errado. De ter um bocado de Stormtrooper sem capacete. Ainda bem que eles adicionaram. Quando lançou o jogo já lançou cheio de problema, né? Botando um monte de coisa. Tudo errado. O fato de mudar o Stormtrooper ficar sem o capacete é, assim, foi uma coisa legal, assim, pra deixar os cara, os jogadores mais interagidos com o personagem, mas o cara tá sem capacete, já tinha já uma personalização padrão pra cada tipo. Isso era muito chato, era muito ruim. E era só pessoa feia, cara. Só era só gente feia, velho. Tinha velho no meio do Stormtrooper, cara. Pra quê? Até hoje eu acho que eles continuam feios, mas tudo bem. Vai lá. É, pensa bem, no início do jogo eles nem focavam muito no na parte da batalha, era mais na parte da diversão. Eles queriam mesmo os jogadores se entrosando lá, usando equipe, que não servia pra nada. E ninguém usava, praticamente assim, tu vê uns 3 ou 4 pessoas jogando como uma mulher. E sem falar que o cara escolhe mulher só pra ter cabeça de mulher, porque o corpo continua a mesma coisa. É. Tem bugs que eu achei muito... Assim, é muito ruim ter esse tipo de bug, que é com a dublagem. Eu tô com um personagem masculino, aí eu aperto no F1, que é o que eu uso pra poder fazer a ação, né? De emoção, da emoção. Uhum. E tem aquela emoção que é de... Mostra, assim, é uma espécie de superioridade, né? Pra avacalhar o outro personagem. Que ele coloca a mão na cintura e fala não sei o quê. Eu tava com um personagem masculino, fui fazer essa ação e saiu a voz de uma mulher. Cara, eu fiquei, tipo, só olhando, caraca, que merda. Eu fiquei apertando F1 lá, né? Só saiu a voz de mulher naquele jogo. Eu acho que foi muito bem feito eles terem colocado os capacetes agora. Porque pra ficar com esses bugs assim, né? Tá horrível. Só fazendo uma vírgula aqui, cara, esse... Essa semana que passou aí, né? Logo depois do lançamento da DLC, eles colocaram um final de semana com XP duplo. Eles quase nunca falam sobre isso com muito tempo antes, cara. Eles deixam pra falar em cima da hora. A pessoa não consegue... É, isso é horrível. Se tu não jogar no dia, tu nunca vai saber. É. Eles te avisam quando tu joga o jogo. No dia ainda. Bom, como a gente já tinha falado aqui, o level máximo é level 90 agora. Bem estranho, porque... Quer dizer, bem estranho não, né? Ok. Tá lá, 90. Eles estavam aumentando de 10 em 10 até agora e, de repente, mudaram pra 20, né? Então, o level máximo hoje no jogo é o level 90 e eu estou muito longe disso. Tô lá no 34 no PlayStation 4. Eu cheguei no level 90 duas semanas depois que estreou o Bespin. Peraí, tá level qual? 70, no level 70. Duas semanas depois que estreou o Bespin, né? É porque eles querem arredondar, né? Pra chegar a 100 com... O Rogue One, né? Provavelmente vão por 10, aí vai ficar 100 certinho. Ah, com certeza, com certeza. Outra vírgula. Nessas atualizações, eles te deram a opção de você poder usar a cor da ombreira do Stormtrooper em diferentes planetas. Que antes tu tava em Tatooine, tu só poderia usar a ombreira a laranja. Quando tu tá antes, né? Quando tu tava em Zulus, só podia usar a ombreira preta. Agora tu pode usar a ombreira preta, laranja, branca em qualquer lugar do universo. Isso é verdade. Isso é o máximo que eles poderiam fazer de cores, né? O que eu esperava era a gente poder mudar a cor do Shock Trooper, que é aquele que tem a pintura vermelha no, na roupa. Uhum. Eu gosto bastante dessa skin. Um dos maiores problemas de Star Wars em termos de skin é isso, né? Aqui você fica travado nas skins que existem no mundo. Mas eu acho até legal isso, que eles não tentam abusar demais. Botar outras skins, nada a ver. Chewie, is that you? Bosk versus Chewbacca. Se eu pudesse falar alguma coisa pra Dice hoje... Porra, bicho, vocês estão de sacanagem, né? Vocês pegaram o Chewbacca, colocaram uma roupa escrota nele. Vocês fizeram ele totalmente escroto. Puta, sabe? Merda, cara. Que, caraca, que personagem totalmente mal desenhado, todo cagado. Caraca, que coisa horrorosa. Eu vi um comentário de um gringo dizendo que o Chewbacca era uma montanha de merda. Eu fiquei muito errado porque é a comparação perfeita pro personagem. Caraca, ele tá muito feio. Tá muito estranho mesmo. Quando ele corre, os pelos, sei lá. Duros? É muito estranho, cara. Muito estranho, muito estranho. Isso é coisa de cachorro que fica meses sem tomar banho. É verdade. O Bosque tá ok lá. O Bosque tá legal. Bosque não fede nem cheira, mas caraca, o Chewbacca, bicho. Chewbacca é o meu cachorro. É verdade. Mas assim, em termos de habilidades lá, vocês gostaram dos dois heróis? Sim, sim. Habilidades são boas. Eu achei eles bem... Sabe, não, nem pra mais nem pra menos. Não precisam ser bufados nem nerfados. Eles estão ali, ok. É. Foi na medida. Se não fosse a RVL, do RVL, se não me engano, do Bosque, estaria perfeito. A Helby V10. Ah, sim, sim. Bosque estaria perfeito. É, talvez seja um pouco forte, né? Eu acho a arma do Chewbacca bem forte. Ela consegue destruir bem um AT-ST. Sim. Com dois tiros ela consegue destruir o AT-ST, dependendo do local que ele atira. Vocês já pegaram o Chewbacca já? Jogaram com ele? Ah, eu joguei lá modos heróis com ele. Também. Eu tava jogando só com o modo imperial, no modo dos heróis, e nunca conseguia pegar o Chewbacca, que é difícil pra caramba achar o herói dentro da Star Destroyer. Uhum. Ah, eu tive que jogar outro modo também. Ou você também pode ir no modo disputa, você pega lá o item de herói, é claro, é muito mais fácil de jogar, mas pelo menos você tem uma noção das habilidades. Exatamente, olha aí, ó. Uhum. Darth Thor dando a dica pra galera, hein, pra você aprender a jogar com os heróis, dá uma olhada lá no modo disputa. É verdade. Não fiquem no meu caminho. Novas armas, a K-16 Briar Pistol e a TL-50. Muito chorumelo aí na comunidade aí de Star Wars Battlefront, falando que quem não tem essa arma fica atrás do jogo, porque essas armas são muito poderosas e tudo mais. Aquela coisa normal, chorumelo de sempre, de quem não compra DLC, né? Aquele negócio de pay to win, que eles sempre falam. Ai, cara, isso é tão complicado, porque assim, eu não tenho nenhuma das duas armas e consigo jogar bem. Aí eu fico me perguntando, será que isso é porque as pessoas são ruins demais? Ou será que elas têm razão e eu que tô dando sorte? Essa sorte tá comigo também, porque ainda não peguei ninguém com essas duas armas e ainda não cheguei pra liberar elas. Eu até já morri algumas vezes pras duas, mas assim, sei, cara, eu consigo me virar bem e eu não tenho nenhuma dessas duas armas. Eu gosto muito lá da minha pistolinha lá, DL-40. É porque quando lança o DLC no primeiro e segundo dia, você só vê nego com isso, aí depois dá uma queda. Pelo menos foi assim comigo. Exatamente. Se você acha que vai morrer toda hora, então nem joga. Assim foi com a E4. Quando o primeiro dia que eu joguei, eu matava e morria só pra E4. 5 mapas novos que, cara, parece que só tem 3. Porque, caraca, eu fiquei embasbacado quando eu vi no patch notes 5 mapas novos. Eu vi patch notes depois que eu comecei a jogar. Uhum. Aí tá lá, 5 mapas novos. Oh, porra, como assim 5 mapas novos? Só joguei em 3? É, porque é exatamente isso, cara. São tão parecidos que você sente que você jogou em 3. E eu realmente não sei dizer se são 5, se são 3. Não sei, cara. Tá lá, no patinoso diz que é 5, mas pra mim serão eternamente 3 novos mapas. Que é a parte de fora do Star Destroyer, né? A parte de dentro e a Estrela da Morte. Exato. É o modo Battle Station lá com os 3 mapas. Pra mim isso é isso. Pobre, né? É, seria pegar como se fosse pegar a Tatooine e falar a parte esquerda de Tatooine, a partir do meio de Tatooine e a partir de fora de Tatooine. Já tem 3 mapas dentro de Tatooine. Pobre. Infelizmente pobre essa questão de mapas nessa DLC. Não só de mapa, mas também de modo, né? Eles não estão usando nada cronológico, né, no jogo. Como assim? No questão do filme. Eles estão voltando, na verdade, né? Estão voltando? É, começaram com o episódio 6, que é a Orla Exterior, aí com 5, Bespin, 4, Estrela da Morte, e depois vai ser Rogue One. Caraca, rapaz, mas... explodiu minha cabeça agora. Pois é. Puta merda! Eu achava que era aleatoriamente, pô. Depois que eu vi a Estrela da Morte destruída em Endor, aí tá na Estrela da Morte, na primeira Estrela da Morte, né? Uh-huh. Destruída não, em construção, né? Em Endor, tava aparecendo. Quando disse que ia fazer a Death Star, né? que ia lançar, eu falei, poxa, o último DLC só pode ser o Rogue One, cara. Que estão voltando e vai ter o filme. E não é, que eu acertei, pô. Ainda bem, né? Já tem uma teoria já desvendada aí, já. As coisas que faço por aquela princesa. Dois novos StarCards, que bosta é essa? Dois novos StarCards. Uma é uma mina desgraçada, essa mina. Desgraçada. Cara, é porque eu sou idiota também. Eu vejo a mina e continuo indo, todo feliz. Aí acaba morrendo, lógico. Tem uma linha azul ali, pô, tô gostando daquela cor, vou ali verificar. Ai, ai, ai. E também tem o droid médico. O droid médico, ok, né? Legalzinho. Interessante, e tal. Interessante. É uma alternativa pra todo mundo que só usa Bacta Bomb. E eu tô levantando a minha mão aqui porque eu só uso Bacta Bomb. Não, e ele também recarrega o tempo das cartas. Isso aí, muito bom. Eu peguei há pouco tempo essa StarCast do droid médico. Uhum. Ainda não tive oportunidade de utilizar. Talvez quem esteja vendo no YouTube aí possa ver eu utilizando o droid médico. Talvez. É, pra mina, você disse aí que você passa e morre. Se você utilizar o atributo guarda-costas, talvez isso diminua. Ele vai diminuir o dano que você recebe. Depende de que level eu esteja, né? Não, eu acho que no nível 1 mesmo você já consegue passar, porque a outra, que você... a bomba de proximidade, se você estiver no nível 1, acho que você... pelo menos antigamente você passava tranquilo e não morria. Agora eles mudaram, né? Eu tava me perguntando aqui se eles tinham se esquecido, né, da bomba de proximidade pra criar uma mina. Mas agora eu lembrei que essa mina aí, tu não pode só colocar no chão, tu pode colocar na parede, no teto. É. E é melhor até na parede, né? Porque no chão... É. Sei lá. A comunidade de Star Wars Battlefront, principalmente a americana, eu vi isso também de alguns brasileiros, reclamaram que o jogo estava com muito lag nos servidores. Sim. Olha, não percebi tanto lag assim não. Não percebi lag nenhum, na verdade. Eu não sei vocês aí. Eu jogo no exterior. Quase ninguém joga no sul aqui. Uhum. Eu jogo só no oeste dos Estados Unidos, na Europa. E, caraca, pra mim lag tá bem difícil, bem complicado assim. Assim, não tem, né, no caso. Não tem lag nos servidores pra mim. Para mim, na primeira semana, eu não sei se... foi no primeiro ou segundo dia, mas posso afirmar que foi na primeira semana. Cara, às vezes dava um lag assim que você caía da partida, ficava travado, era muito louco. Mas assim, não era constante, era, sei lá, em uma partida em 5 por aí. Em questão de easter eggs, sempre tem alguma coisinha, né? E em Star Wars Battlefront, essa DLC, né, melhor dizendo, do Death Star, nós temos dois personagens, né, dois easter eggs, melhor dizendo, que veio aí dos filmes. Um é o Dianoga, que é aquele bichinho lá do episódio 4, quando Luke, Leia e Han Solo estão no compactador de lixo, dentro de um dos mapas aí, dos, entre aspas, 5 mapas, sabe? De Mar escondida dos 5 mapas. É, mar escondido dos 5 mapas, de um dos 5 mapas, tem aí o Dianoga lá dentro do compactador de lixo. Ele só aparece lá, né? Só bota aquele olhinho dele, né? Como tá no filme e tudo mais. Você não... mesmo andando por ali, você não consegue ser, por exemplo, puxado por ele. Mas ok, né? É tipo, easter eggs é pra isso, né? É pra dizer, opa, tô aqui e... sabe? Só isso. Fazer uma menção, uma homenagem. Exatamente. É bacana. E também tem o Exogorf. O que que é isso? É aquela minhoca gigantesca lá que vive dentro de uma pedra quando... um asteroide, melhor dizendo. A pedra foi horrível. Não, sim, mas é muito engraçado você pensar numa minhoca vivendo num asteroide, cara. Qual o sentido? Ela é bem difícil de conseguir enxergar, né? Tá em um dos mapas lá da primeira fase. Quer dizer, um dos mapas da primeira fase, não. Na primeira fase do modo Battle Station, você tem que sair do mapa e ter a sorte de encontrar com esse negócio lá. Bem difícil, cara. E ele é pequenininho, né? A escala é totalmente fora do filme, né? Digamos assim. O filme era gigante. Pois é. Se eu não me engano, a Millennium Falcon estaciona nela, né? Sim, estaciona. E a Millennium Falcon é muito maior do que até o meteoro que ela tá lá. Que ela tá tá dentro, é. Né? E eu me lembro quando eu me falaram, né, desse easter egg, eu fui procurar. Que é difícil. É, eu fui procurar e aqueles meteorinhos lá, aqueles meteoritozinhos lá do anel, nem me passou na cabeça procurar. Eu procurei o maior meteoro, né, o maior meteorito que tivesse no jogo, eu fui lá seguindo. Porque, né, o bicho é gigante. Uhum. Não achei, eu nem sabia. Eu vi depois num vídeo onde é que ficava, né? Aí eu pensei, porra, que droga é essa? Tava tentando achar pra ver se eu gravo, né, pra pôr num vídeo de easter eggs, mas tá difícil. Você falar que ele aparece, se tu tiver sorte, ele aparece um pouquinho no lado claro do meteoro, porque você pensa no lado escuro, como é fora do mapa, vai tudo estar preto e branco, tu nunca vai ver. Ainda tem isso. Aparentemente, está chegando o modo Droid Run aí para quem tem essa DLC. É muito bom isso, porque é mais um modo com infantaria, né? Sim. E, pô, Droid Run, cara, é uma parada que eu joguei pouquíssimo, porque quase ninguém jogava naquela época lá do jogo em que você tinha que escolher cada modo separado e não, assim, o modo, sei lá, a quantidade de pessoas como é hoje. Você escolhe 40-40, 12-12 ou modos com heróis. Antigamente você tinha que escolher cada modo separado, né? Ataque dos Walkers, Esquadrão de Caça, Droid Run, sei lá. Ainda dá, né? Mas... eles só acrescentaram mais opções. É, ali na frente, ali, você já vai direto. Exatamente. Gosto bastante dessa ideia de trazer Droid Run pra DLC Death Star, né? Pra mim, cara, é aquela coisa, né? Que todo mundo quer e a DICE, infelizmente, ainda não consegue fazer. É colocar uma rotação... decente. Pra todo mundo que tem todos os DLCs, jogar tudo sem. Simplesmente jogar só Death Star, só Best. Horda Exterior ninguém joga hoje. Ninguém. E o pior que eu comprei agora, não comprei na época, agora eu tenho, né, a passo de temporada, eu tenho a Horda Exterior e ninguém joga. Tu gastou 100 reais só pra jogar na Estrela da Morte. Com certeza. E pegar no primeiro dia o Rogue One também, Scary. Mas o boato que eu ouvi, não sei se vai ser verdade, obviamente, né? Mas é que eles podem adicionar o modo sabotagem ao DLC da Estrela da Morte. Sabotagem, cara. Se eles colocarem, cara, vai ser muito bom. Realmente é muito pobre ter essa DLC só com esses três modos. Porque, poxa, tu tá dentro de um Star Destroyer. Tu tem quantos equipamentos lá dentro de um Star Destroyer? Tu tem as cargas do Star Destroyer. Sim. Os droids, os malditos droids lá. E tem essas paradinhas que eu esqueci o nome dos. Que a gente tem que destruir. Que até veio no Bespin, que tu acabou de falar. Ah, sim, os Tibana, né? Os Tibana. Não, o pior é que, assim, desses três modos, são dois que a comunidade não tá nem aí, entendeu? Que é Batalha e Esquadrão de Caça. Já esse tá cansado já de Batalha. Já. Pô, cara, se, por exemplo. Batalha se fosse... tu joga no Call of Duty. É. Mas assim. Se, obviamente, não é pra ter ataque dos Walkers na Estrela da Morte, mas se fosse ataque dos Walkers, sei lá, um sabotagem, cara, eu acho que estaria de bom tamanho, mas não faz sentido ter o Walker, né? Eu acho que se tivesse sabotagem, seria pra sabotar as partes interiores da nave, né? Explodir uns motores... É, poderia ser até os raios tratores, né? Isso. Seria interessante isso. Cheio de coisa pra fazer lá dentro. A ideia que vocês estão tendo aí é perfeita, cara. Nossa, cara. Se a DICE ouvisse o que os caras falam, né? Pois é, infelizmente. Tá longe disso, né? Talvez só no Battlefront 2. Ah, meu Deus. A DICE, ela ouve, né? Só que o problema é que ela já, tipo assim, o... Não dá pra também eles fazerem tudo que a gente quer, né? Porque, assim, quem faz tudo... Tá tudo numa agenda deles lá, o que eles vão fazer. Já tava tudo pronto, já. Exatamente. Quem faz tudo que o fã quer, cara, às vezes tá errado também, né? Sim, sim. A gente, às vezes, pode querer uma coisa e no final ser uma coisa muito cagada. Acontece. A gente tem que ter bom senso na hora de adicionar as coisas, né? Ah, isso aqui vale a pena, aquilo ali não. É. Até porque o material humano também é limitado, né? Vimos aí o Chewbacca cagado que eles lançaram. Soldados da Aliança Rebelde, essa é a hora mais desesperadora para nós. Darth Thor, meu amigo, meu parceiro, por favor, faça aí o seu jabá. Convide o pessoal para assinar o seu canal. Então, pessoal, vai lá no YouTube, Dar, Thor, se inscreve, faço vídeos de Star Wars Battlefront todas as semanas, fique por dentro, né, do conteúdo. E também no Facebook, a nossa página, né, www.facebook.com/ThorDart. Rolando também vídeos lá de alguns outros jogos, né? Você fez um vídeo lá de Lego Star Wars. Cara, continue fazendo vídeo de Lego Star Wars. Eu não é o meu jogo favorito. Eu preferia outros jogos de Star Wars. Mas, pô, vídeos de Lego Star Wars são sempre muito divertidos, cara. É, o problema é que estavam direitos autorais, aí eles começaram a encher o saco. As visualizações não estavam muito altas também. Entendi. É. Direitos autorais é realmente um problema. Aí eu dei uma parada, parei. Tanto que eu voltei, sei lá, um mês depois pra fazer um vídeo de um DLC que saiu. Eu vou fazer dos próximos DLCs, mas não é da história seguinte. Porque já tem, né? Então. Entendi. Conde, por favor, mande aí, faça aí o seu jabá. Pela primeira vez aqui, né, Conde? É, o mais cedo eu tava até nervoso, né? Primeira vez, primeira entrevista. Eu falei pouco, mas também quando eu abri a boca não fechava mais. Né? Meu canal é o Conde Nerd Game. Eu faço os vídeos de um jeito nerd de contar as histórias dos jogos, do gameplay, o jeito nerd de editar o gameplay. Tô começando com live agora, mas se você quiser aparecer lá, meu canal é aberto a ideias. Se você quiser lá, tiver uma ideia e quiser me passar a ideia pra eu fazer, pode ir lá. Esperando por você. Alguém aí tá animado pra Battlefield 1? Vamos jogar um Battlefield 1? Se pá, que isso, cara? Sei lá, eu não... Eu gostei, assim, mas sei lá, eu joguei pouco o beta. Entendi. Eu tava vendo, hoje eu vi que tinha estreado o trailer do modo história e eu fiquei namorando do trailer, cara, por umas meia hora. Vi que eu tenho umas 7 vezes aquele trailer. Mano, que coisa linda, cara. Pois é. Eles estavam mostrando o lado da guerra sentimental dos soldados, assim, pai. Os soldados, eles não estão lá querendo um matar o outro, eles estão lá querendo obedecer ordens. E no final aparece os dois olhando um pra cara do outro. E no final não escuta barulho, tipo. Saiu terça-feira, né? Dia 27. Foi. Peraí. De modo geral, assim, no Nerdices Abertos, meu podcast de jogos, assim, que eu falo cada vez de um jogo separado, no final, e no podcast de filme também, no final, a gente dá uma nota pra cada jogo ou filme. Se você tivesse que dar uma nota para essa DLC, rapidinho assim, sem explicar, qual seria a nota? De 1 a 10? De 1 a 10. De 1 a 10, uns 8. Ok, Conde, qual seria a sua nota? Eu daria 9. Que isso, rapaz? Só eu que vou dar nota baixa? Eu daria 7. Ah, não discordo, não. Rapidinho, então. Por que você daria 9? Eu daria 9 pelo fato no tempo, né? No início, eles afirmaram que nunca teria batalha espacial no jogo. E parece que o pessoal hateou isso, falou que, poxa, Star Wars sem batalha espacial. E eles colocaram batalha espacial na última DLC, Estrela da Morte. Eles tiveram tempo já pra modificar a animação e eles deram duro, né, no trabalho, não foi bem feito, mas deram o que eles tinham que dar, né? Aí deu 9. Só não foi 10 porque não. Porque, poxa, o modo de jogo só tem um mapa que é Estrela da Morte. Estrela, ou Star Destroyer. Uhum. Né? Mas fora isso. É, a gente precisa dizer aqui que antes tinha os modos com nave também, né? Só que era voos panorâmicos, né? Digamos assim, né? Não era espaço mesmo. Hoje já é espaço. Fala aí, por que 8? Eu acho que poderia, por exemplo, ter feito aqueles 3 Star Destroyers, né? Eu acho que poderia ser melhor o modo, ser melhor aproveitado. E na Trench Run, sei lá, poderia ser algo mais simples, algo mais parecido com o filme. Por exemplo, escolher alguns dos caras pra ser o Darth Vader e o Luke, aí tem que tentar o Luke sobreviver pra atirar. De certo modo, tem isso, né, cara? Quando tu é o Luke, tu é de primeira, independentemente de quem esteja jogando, se tu tiver com o Luke, tu já é o escolhido pra entrar na trincheira. Uhum, sim. E também porque já tinha que estar no jogo, né? Tinha. Pra mim, 7, porque, cara, o Chewbacca cagado, não gostei. Pode ver. 5 mapas, que não são 5 mapas, são 3. Eternamente serão 3 mapas pra mim. É muita coisa de espaço. É legal, mas, pô, infantaria, eu gosto mais de infantaria e tudo mais. Então, é isso. Não tenho muita coisa a reclamar, não. Que venha Droid Run aí no... com esses mapas de Death Star, por favor. Mais infantaria, mais infantaria. Bom, gente, muito obrigado pelas vossas participações aqui no obrigado. Battlefront Report. Agradeço mesmo, de verdade. Agradeço também. Agradeço também. Bom, ouvinte, então é isso, né? Vá lá em www.nerdicesabessa.com.br e nos diga também o que vocês acharam desse DLC Death Star, se vocês concordam ou discordam com as nossas opiniões. Beleza? Nos vemos no campo de batalha. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima, pessoal.